Conversando com Deus. Volume 3. Capítulo 15. Meus queridos filhos, desejo-lhes dizer que este assunto dos quais são, e os quais escolhem ser, é de grande importância. Não só porque estabelece o nível de sua experiência, mas sim porque cria natureza minha. Durante toda a sua vida lhes foi dito que Deus os criou, agora venho a lhes dizer isto, vocês estão criando Deus. Este é um novo acerto maciço de sua compreensão. Eu sei. Entretanto, é algo necessário, se forem desempenhar o trabalho verdadeiro pelo qual vieram, é um trabalho sagrado que faremos, vocês e eu. Caminhamos sobre terra sagrada. Este é o caminho. Em cada momento, Deus se expressa a si mesmo em, como, e através de vocês. Vocês sempre podem escolher como será criado Deus, e Ele nunca lhes tirará essa escolha nem os castigará por fazer a escolha errônea. Não obstante, não estão sem guia a respeito destes assuntos nem nunca o estarão. Em seu interior contam com um sistema de guia que lhes mostra o caminho à casa. Essa é a voz que vos fala sempre sobre sua escolha mais elevada, que coloca ante você sua visão mais grandiosa. Somente o que precisam fazer é escutar essa voz, e não abandonar a visão. Através de sua história, enviei-lhes mestres durante cada dia, e cada época, meus mensageiros lhes levaram notícias agradáveis de grande alegria. Escreveram-se as sagradas escrituras, e as vidas sagradas foram vividas, para que pudessem conhecer esta verdade eterna, vocês, e eu somos um. Uma vez mais lhes enviei escrituras, tenho uma nas mãos. Uma vez mais lhes enviei mensageiros que tratam de lhes levar a palavra de Deus. Escutarão estas palavras? Escutarão estes mensageiros? Converter-se-ão em um deles? Essa é a grande pergunta. Esse é o grande convite. Essa é a decisão gloriosa. O mundo espera seu anúncio, e farão esse anúncio com sua vida vivida. A raça humana não tem oportunidade de elevar-se de seus pensamentos mais baixos, até que vocês se elevem para suas ideias mais elevadas. Essas ideias, expressas através de vocês, como vocês, criarão o molde, arrumarão o cenário, servirão como modelo para o nível seguinte da experiência humana. Vocês são a vida e o caminho, o mundo o seguirá. Não tem escolha a respeito deste assunto. É o único assunto sobre o qual não tem livre arbítrio. Simplesmente é o caminho que é, seu mundo seguirá sua ideia a respeito de vocês mesmos. Sempre seguiu, sempre seguirá. Primeiro é seu pensamento respeito a vocês mesmos, logo segue o mundo exterior de manifestação física. O que pensem, criam no que criam, nisso se converte no que se convertem, expressam no que expressam, experimentam no que experimentam, o são o que são, pensam no. O círculo está completo. O trabalho sagrado que estão acoplados acaba de começar na verdade. Porque, agora, afinal compreendem o que estão fazendo. São vocês os que se levaram a saber isto, são vocês os que deram importância a isto. Agora se importam mais que antes com o que realmente são, porque agora ao final, veem a tela inteira. Quem vocês são, eu sou. Estão definindo a Deus. Enviei-lhes uma centelha divina de mim em forma física. E agora posso me conhecer experimentalmente como me conheço conceitualmente. A vida existe como uma ferramenta para que Deus recriar o conceito em experiência. Existe para que vocês façam o mesmo, porque vocês são Deus fazendo isto. Escolho me criar de novo em cada momento. Escolho experimentar a versão mais grandiosa da visão maior que tenha tido a respeito de quem sou. Criei-os, para que vocês pudessem voltar a me criar. Esta é nossa obra sagrada. Esta é nossa maior alegria. Esta é nossa verdadeira razão de ser.